muita história pra contar, mas na mão pouca bagagem. Organizando a confusão, visto, passaporte, passagem. Lembranças de outras viagens, entre trechos e apetrechos. Ei, cidadão do mundo, ele que viu o mundo de um quarto de hotel. O mesmo mundo que não olha pra ele, ele olha pra fora. Para, pense agora, o que quer é um lugar só meu. Bonjour. Et ouais, salut à tout le monde. On fait le tour du monde en quelques minutes, en quelques secondes. Et ça rime en plus. Écoutez. A vida passa como um filme no quarto de hotel. Vários dias, várias horas, got a lot of things to tell. Um cidadão do mundo se descendo through the window. Nightlines e shining stars, um dia lindo. A vida passa como um filme no quarto de hotel. Vários dias, várias horas, got a lot of things to tell. Um cidadão do mundo se descendo through the window. Nightlines e shining stars, um dia lindo. Salut la compagnie, je me présente Kensai. I'm in good company avec ces deux canailles. Deux poteaux du côté de Sao Paulo qui ont les mêmes symptômes. Des accros du go abroad, des autres pays. Tu sais bien que voyager nourrit l'esprit, ça n'a pas de prix. C'est grâce à ça que finalement tu te construis. Eh oui, c'est vrai que j'ai pas encore pris l'avion pour le taf. Mais c'est bon, pas de hâte. Entre temps, tellement de moments accumulés, tellement de mémoires à évoquer, tellement de visas sur mon laissez-passer. Let me pass, please, j'ai déjà fait mes valises. J'ai fait la bise à mes proches et pris mon guide de tourisme. Faut que je le dise, sans ma soif de l'exil, j'aurais jamais visité le Brésil et donc jamais posé sur ce titre. Ah. So snudge, for that show, give me the green light. As soon as it's a go, I'll go online and book myself a flight. A vida passa como um filme num quarto de hotel. Vários dias, várias horas, got a lot of things to tell. Um cidadão do mundo se descendo through the window. Nightlines and shining stars, um dia lindo. A vida passa como um filme num quarto de hotel. Vários dias, várias horas, got a lot of things to tell. Um cidadão do mundo se descendo through the window. Nightlines e shining stars, um dia lindo. Desembarque no saguão vazio. Same old, same old. Tom de despedida, can I say more, say more. Tantos lugares que nem lembro bem. Quanto mais me perco, mais me acho uma traveling man. Também queria olhar todo dia o mesmo céu, sem confundir os astros com as estrelas do hotel. Recepção, me acorde às 5, I can't be late. Tenho um check-in pra Copenhagen, that might be great. Paris a Barcelona, living like I wanna live, doing everything I wanna. Escrevo uma letra pra lembrar daqui. Bons lugares, belas praias, muito sol, a lot of weed. When I remember back in Tennessee, good days. Yeah, I'm down with you, hey, so we paint all day. Sem rumo certo, mas já de partida. Hope to see you soon, nessa ou na próxima vida. A vida passa como um filme num quarto de hotel. Vários dias, várias horas, got a lot of things to tell. Um cidadão do mundo se descendo through the window. Nightlines and shining stars, um dia lindo. A vida passa como um filme num quarto de hotel. Vários dias, várias horas, got a lot of things to tell. Um cidadão do mundo se descendo through the window. Nightlines and shining stars, um dia lindo. Com poucos vínculos, muita história. Trouxe pouca bagagem, mas muita memória. Cada lugar é como um degrau que conquisto. Eu vivo e rodo o mundo afora sem ser visto. O roteiro é baseado no imprevisto. Memória fotográfica, onde guardo os registros. Vou do Japão à costa sul-americana. Toda semana vejo o sol nascendo pela persiana. Preparado para surpresas de um novo dia. Deixa o vento me levar pra onde vou, não preciso de guia. Temperatura quente, mas cabeça fria. Lembrei de casa com um ar de nostalgia. Nas minhas veias corre sangue viajante. Minha bagagem é uma casa itinerante. Acordo e decido gastar umas milhas da TAM. A vida como um filme num café em Amsterdã. A vida passa como um filme num quarto de hotel. Vários dias, várias horas, got a lot of things to tell. Um cidadão do mundo se descendo through the window. Nightlines and shining stars, um dia lindo. A vida passa como um filme num quarto de hotel. Vários dias, várias horas, got a lot of things to tell. Um cidadão do mundo se descendo through the window. Nightlines and shining stars, um dia lindo.